Yeah. Uh-huh. DDMB. Dory Swag Boys. Ei, lá, antes que eu me vá, deixo aqui barras soltas com beat bad. Tudo pela ceia numa de Black Sea Grand F. Há muito tempo nessa estrada, agradar família por completo. Dead mama and brother. Eles não sabem do esforço, te mandam tala. Só que não matua, vindo uma forte mulher africana. A manter a carreira, seguir focado. Pisar vários palcos em duas partes, levas knockout. Eu não percebo tanto hate que vem da tua parte. Já estou farto e de facto date. Grandes obras, estúdio a horas, date instrumentais. Rumo à vitória, falo em menos 32 bars. You get it? Black Off, Grand Death. Shout out, what up? One, nigga.